de prazeres, perigos e problemas. Histórias desenrolam, dramas e poemas. Tramas e esquemas, transas, telefonemas. E a noite começou assim. Nasce a noite, prazeres, perigos e problemas. Histórias desenrolam, dramas e poemas. Tramas e esquemas, transas, telefonemas. E a noite começou assim. Escurece, a lua aparece, mais de 20 no ponto. Passadas 7, a rua cresce, não sei onde me encontro. Perdi o busto, faltou luz, não vejo um palmo do rosto. Cabuloso, gato pardo, na noite é confronto. O perigo vem assim, buchicho, fofoca vem de saia. Motoca com decote, pistola, sei bem aonde vou. Não piso em formigueiro, traiçoeiros, dos que almejo o fim do alheio. Transmite o veneno na inveja, cobiça na malícia, se inspira, mata, tira sua vida. São poucos que escapam do perigo noturno, outros que aproveitam e cometem absurdos. Seres humanos confusos se enchem de entorpecentes, sem rumo no mundo, fogem dos PMs nas esquinas, nas ruas, nos becos da cidade. Almas vagam pela noite em prol da maldade. Nasce a noite, prazeres, perigos e problemas. Histórias desenrolam, dramas e poemas. Tramas e esquemas, transas, telefonemas. E a noite começou assim. Nasce a noite, prazeres, perigos e problemas. Histórias desenrolam, dramas e poemas. Tramas e esquemas, transas, telefonemas. E a noite começou assim. O perfume da noite é prazer, putas michês, boates, bebidas, papéis de LSD, petecas no prato, conhaque até o amanhecer, viados no quarto, virados de RPG, no pião, no rolê, night vibe eu privê, hidromassagem, cigarro, cannabis no narguilé, champanhe, espelho no teto, striptease, lingerie sensual espalhada pela suíte, feitiche, massagem, vendas, algemas, sussurros e gemidos que compõem um poema. No escuro do cinema ou pelas noites boêmias, prazer em conhecer mais um novo esquema. Arranhões, palavrões, pulsações, vibrações, satisfações e posições, e gastar meus cifrões. Substância incontrolável ou dependência química, seu corpo que pede a explosão de endorfina. Volúpia, alegria, delícia, divertimento. Na house família, carinha, grade, chamego. A luz de vela, flash, camarote, backstage. Caminhando no sereno em busca de prazeres. Nasce a noite, prazeres, perigos e problemas. Histórias desenrolam, dramas e poemas. Dramas e esquemas, transas, telefonemas. E a noite começou assim. Nasce a noite, prazeres, perigos e problemas. Histórias desenrolam, dramas e poemas. Dramas e esquemas, transas, telefonemas. E a noite começou assim. Tentação é compulsão, instintos de sedução, marcas de batom, fios de cabelo, vestígios de traição. Influencia seus atos, euforia tem lisérgicos, sintéticos, químicos que proporcionam bem-estar e prazer, depois te abandonam. Na calada da madruga que circula quem não dorme, ocorrências, drogas, mulheres, tretas envolvem. Taxistas na bandeira 2 fazendo seu corre. Chantagistas uniformizados prontos pro bote, querem lucro, perigo do noturno adianto, planejamento de assalto em andamento nos bancos, pequenas empresas, grandes negócios no escuro, malandro curte a liberdade, não puxa seguro, furou a blitz, triquinado, disparos, pneu tá murcho, casal que passeava atropelado contra o muro, uivos de cães, choros de mães, questões, decepções, diversas situações. É, nem pra todos os problemas tem soluções. Nasce a noite, prazeres, perigos e problemas. Histórias desenrolam, dramas e poemas. Dramas e esquemas, transas, telefonemas. E a noite começou assim. Nasce a noite, prazeres, perigos e problemas. Histórias desenrolam, dramas e poemas. Dramas e esquemas, transas, telefonemas. E a noite começou assim.